e abisbato de motel, sentado em cima do banco. Atenção, Salina! Vá! É charrando, charrando, charrando e quicando. Charrando, charrando, charrando e quicando. É charrando, charrando, charrando e quicando. Charrando, charrando, quer, quer, quer, quer. É charrando, charrando, charrando e quicando. Charrando. Opa, bagapim do meu sonho. É charrando, charrando, charrando. Ela me diz que é foda também, é excelente. Vai tomar de costa também, vai tomar de frente. Vai tomar de costa também, tomar de... Vai tomar, quer, quer, quer, quer, quer, quer. Tô charrando. Atenção, Salinas! Charrando, charrando, charrando e quicando. Um abraço, Jackson Matrix, tamo junto, um abraço. É charrando, charrando, charrando e quicando. Charrando. E joga a mão pra cima e faz o L. Oh, faz o L. Bando de motel, sentado em cima do banco. Atenção, Salinas! É charrando, charrando, charrando. Na minha percussa fica no chão. É charrando, charrando, charrando, brincando, charrando. O meu balé tem um Raimezinho. Telzinho, vá, vá, vá. Vai, Telzinho, vai, Telzinho. É charrando.